Vamos em frente, afinal chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. Sete a 1 da semana, aquela meta fiscal que você estica, estica e nem pedalando muito consegue cumprir no final do ano. Sete notícias que são bem piores do que gastança do dinheiro público e gol da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Então senta, relaxa, porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal, escanteio cobrado na ponta direita, ele pula pra área, emendado, entrou! Müller, da Alemanha, sem marcação, ele botou a bola no barbante. E aí você liga a TV e vê a notícia de que o governo federal quer reduzir o valor do salário mínimo do ano que vem de R$ 979 para R$ 969 para gerar economia de 3 bilhões de reais. Ok, mas aí você entra na internet, no site do jornal espanhol El País, e lê que está sendo analisada na Câmara a medida provisória que pode resultar em desonerações de 543 bilhões para grandes empresários pelos próximos 3 anos. É, entendeu agora quem é que o governo representa? 2. Bola pra Müller, apontou, atirou, defendeu, o goleiro apontou, atirou e entrou. Da Alemanha! Close, camisa número 11, Marcos Segundo. Já o colunista Josias de Souza, do portal UOL, revelou na terça-feira que o processo que analisa eventual redução do alcance do foro privilegiado está parado no Supremo Tribunal Federal há 75 dias, devido a um pedido de vistas feito por um dos ministros. E qual ministro? Haha! Alexandre de Moraes, o caçula da turma indicado por Michel Temer para o cargo. Mas é claro que é tudo uma grande coincidência, certo? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. Coincidência também é o fato de que a Secretaria de Administração do Palácio do Planalto aprovou o apartamento funcional para uma das assessoras comissionadas no despacho de Marcela Temer. Cíntia Borba, responsável pela rouparia do Palácio do Jaburu, foi agraciada, segundo a presidência, por atender aos requisitos. Já a nutricionista de Marcela não teve a mesma sorte, né? Detalhe, sabia que existe fila de espera por um apartamento funcional em Brasília? 4. Procurou, atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. E os partidos do chamado Centrão ameaçaram o governo, dizendo que não votariam a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados e, bingo, solução encontrada? Indicações políticas, claro. Nesta semana, João Salame Neto, ex-prefeito de Marabá, no Pará, foi nomeado para um dos cargos de diretoria no Ministério da Saúde. A favor dele, o fato de ter sido citado, mas não indiciado, né, num dos inquéritos da Lava Jato, e de ter sido inocentado no Supremo em processo por improbidade. Beleza, maravilha, Brasil! 5. De novo, fácil, fácil, aos 29, 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. Enquanto isso, na República de Curitiba, a juíza Patrícia de Almeida Gomes Bergonci rejeitou a denúncia do Ministério Público contra o governador Beto Richo e o deputado federal Fernando Francischini, além de outras 4 pessoas, pela repressão policial que deixou mais de 200 feridos em Curitiba no dia 29 de abril de 2015. Segundo ela, não há prova de crime praticado pelos indiciados, né, que coordenaram aí ou participaram da ação que resultou na repressão de servidores públicos em frente à Assembleia Legislativa e ao Palácio Iguaçu. Ok, juiz, a justiça pode até não julgar, né, mas a história em compensação... 6. Entrou, virou a bola esparada, entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! Já o portal G1 noticiou na quarta que a Sanepar vai gastar R$ 468 mil pelo aluguel de máquinas de café para três escritórios da companhia em Curitiba pelo período de 2 anos. A justificativa é de que o aluguel já inclui insumos como café, chá, chocolate, leite em pó e que isso representará economia e menos desperdício para a empresa. Será mesmo? Olha, se é mais barato, acho que eu até vou alugar uma lá para casa. O que vocês acham? 7. Olha a descida, o chutão entrou! Brasil 0. E a capital Curitiba tem uma vereadora com o ilustre nome de Kátia dos Animais de Rua. Já tinha ouvido falar? Bom, nessa semana ela foi destaque na imprensa pela denúncia feita por 6 ex-assessores de que teriam sido exonerados porque se negavam a devolver parte do salário para a vereadora. Kátia foi à tribuna e negou tudo, dizendo-se indignada, e disse também que só deve algo aos animais que resgata. Como assim, vereador? E o contribuinte? Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. 1. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. E como notícia para nos animar um pouco nesta semana, eu resgato agora os bons exemplos que tivemos aqui em Foz e que já mencionamos, inclusive, ao longo do programa de hoje. O bom exemplo do médico Aref Muhyiddin, que é aqui da cidade, foi destaque até mesmo no Jornal Nacional da Rede Globo por sua atuação como voluntário no Líbano para atender mulheres com câncer, e o do bombeiro paraguaio Robert Acosta, que descobriu, né, que o Opala que tanto gostava e tanto cuidava há 10 anos tinha sido roubado no Brasil no ano de 2001, e então procurou o dono para que fosse feita a devolução, mesmo com isso doendo no coração, né, mas o que é mais importante, né, aliviando a consciência mesmo ele tendo comprado esse veículo sem saber que era ilegal, né, veículo que já estava registrado aí no Paraguai como sendo de suposta procedência legal. E que tenhamos mais bons exemplos ao longo da próxima semana, né? Que assim seja! E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica neste sábado, 19 de agosto de 2017. Eu sou Guilherme Wojciechowski e em nome de toda a equipe Transamérica eu agradeço por sua companhia, por sua preferência em mais esta jornada nas ondas da sua rádio, edição já de número 82 do programa que estará...